nesse momento, nesta manhã, cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer voltar a vossos lares para ministrar a palavra de Deus. O caráter de Deus, nosso Deus Pai, é manifesto através do exemplo que nos deu. Esse Deus Criador, iniciando Ele próprio ministério da visitação, indo ter com os seres por Ele criado. É interessante, amados, que a Bíblia afirma que pela viração do dia, o Senhor vinha na beleza daquele mundo recém-criado, visitar aquele casal, aquela família que gozava da presença, da amizade e da companhia do seu Criador. Não dá para imaginar os momentos de felicidade para Adão e Eva na presença e companhia do Senhor. Mas veio o pecado. Pecado é uma chaga que feriu o coração do homem, e do coração ele tirou este tão harmonioso relacionamento com Deus. Deus e o homem foram separados pelo abismo do pecado. Não obstante, ainda no Jardim do Éden, o Senhor prova o seu grande amor pelo homem, visitando Adão e dando-lhe a grandiosa promessa do futuro redentor da humanidade, quando dizia: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, nós entendemos que, a partir daquele momento, começando no livro de Gênesis, nós vamos indo pelos demais capítulos, nós vamos ver o Senhor no capítulo 6, achou Noé graças aos olhos do Senhor, o qual muito lhe agradou. Este andava com Deus em meio a uma geração ímpia, perversa, e sem perder tempo, o Senhor, o grande visitador dos lares, o visita e lhe revela o seu segredo. E diz a ele: Noé, resolvi dar cabo a toda a carne. E Noé é salvo com toda a sua família de uma grande catástrofe. Sim, porque a sua comunhão sincera com o seu Criador abria-lhe a porta para uma visitação cordial. Queridos, nós temos certeza que esse grande Deus dos céus, Ele continua a ir em busca dos seus queridos filhos e trazer para eles as mais ricas bênçãos dos céus através da sua visita. E Ele não veio só fazer visita hoje, Ele quer morar no teu coração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir em mim. Ele vai fazer o que lhe agrada. orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, nós sentimos a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção. E sabermos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não teve mutação, assim como o Senhor investiu em Adão e Eva, em Noé e todas as demais gerações. Tu ainda hoje, Senhor, continua, através do Teu Espírito Santo, através dos Teus servos e servas que hoje Tu instrumentaliza, Tu realiza a visita, Tu vai nas casas, através do programa de rádio que nesta manhã eu estou aqui ministrando e orando agora. Eu sei que o Senhor está indo de encontro a essa pobre alma cansada, talvez abatida, ferida pelos dissabores da vida. Pai, nós oramos a Ti. Eu peço pelos enfermos, cura eles. Repreende a morte, repreende os demônios e devolve alegria a esta família. Talvez, ó Deus, há muito tempo eles não recebem a presença da visita do Senhor, porque as portas se fecharam para Ti. Mas que nesta hora, através dessa oração, as portas se abram, os corações se abram e o Senhor possa adentrar e fazer morada nesta vida, nesse irmão, nesta irmã. Ó Deus, que nos ouve nesta hora, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero informar a Igreja do Senhor que a nossa ceia no mês de abril será no dia 9, sábado do dia 9 de abril. Nós estamos nos preparando em orações e eu convoco a Igreja para estarem nesse período consagrando a Deus, buscando a presença do Senhor, para estarmos naquela oportunidade desfrutando das ricas bênçãos dos céus.